E aí galera, bem-vindos ao episódio 14 do Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Hearthstone. Eu sou o MG. Não, peraí. Não rolou de novo. Dois tá episódios bom. Seguidos comendo uma piada, não. Ainda se você falasse Yu-Gi-Oh! Até deixava passar, vai. Eu vou incluir esse Hearthstone em algum lugar, você vai ver. É. Bom, esse foi o Gris. Agora saiu a expansão roubada, né? Saiu o bloco de Urza do Hearthstone, pelo que eu ouvi falar, né? Puta, cara, eu brinco bastante, mas eu não manjo, não. Não sei se essa questão tá muito forte. Eu não manjo, cara. Bom, a gente não veio falar de Hearthstone, né? Isso aí. A gente é o Hack dos Cast. Porque aqui é a BR. É BR, nós falamos de MTG, apenas MTG. MTG, MTG Online, né? MTG Board Game, daqui a pouco MTG Filme. É Xandalar, os comics. Verdade. Magic Kids. Duels, né? Que é o Magic de PC. Tudo bem, Grilo. E eu sou o MP, esse aí foi o Grilo. O nosso e-mail é mtgbrpodcast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. É isso aí. Ó, Grilo, eu finalmente li os feedbacks da semana retrasada, né? Uhum. Que a gente agradeceu. Obrigado, Bruno Fonseca. O Bruno foi muito gentil no e-mail dele, né? Ele disse que não vê problemas em episódios longos. Ele fez vários elogios. Obrigado mesmo, valeu. E ele lembrou uma coisa, né? Que a gente costuma pedir feedbacks mesmo, saber se o pessoal tá gostando ou não. E por isso ele entrou em contato, né? Então continuamos aí pedindo. Se gosta ou não gosta, quer incluir alguma coisa, por favor, fale. Inclusive, não teve feedback da semana passada. Eu tô muito desapontado com os nossos ouvintes. Embora modéstia a parte, eu acho que o episódio ficou sensacional. Oh, eu também, viu? Ficou totalmente excelente, viu? Arrebentou a boca bastante. Do balão. Pois é. O nosso Plainalto aposentado aqui se... mandou bem, né? Na escolha das músicas também. Opa! Teobaldo é o cara. Bom, o Jimmy também, eu li, eu acho que eu autorizei também o comentário dele lá no WordPress. Obrigado. Ele comentou, né? Que já algumas pessoas tinham falado sobre episódios temáticos, né? De Commander, Cubo e outras coisas. Tá tudo na nossa lista, tá, Jimmy? Nós não fomos pelos caminhos mais óbvios no começo, de escolha de temas, mas tá tudo na lista. A gente ainda vai falar sobre essas coisas. A gente tem uma short list, acho que a gente não chegou nem na metade das coisas que estão anotadas aqui. Tem muita coisa pra falar ainda. Mas se quiserem sugestões, podem ir dando sugestões. Por favor, né? Nós vamos precisar. O primeiro, acho que episódio mais assim, abrangente, né? Seguiu de Cubo, ele foi gravado, mas não foi pro ar. não foi gravado, esse que foi o problema, né? Exato. Ele foi feito, mas não foi gravado. Tudo bem. Falando nisso, né, o Felipe, com que eu fiz esse episódio, ele comentou também, a gente tinha falado ali que saiu, vai sair o e-book, né, com o Uncharted Realms. Ele disse também, vamos fazer com os artigos do Reed Duke, sobre como se tornar um jogador melhor. Ele disse que leu, é uma série de artigos, né, grande, ele disse que é muito bom. Artigos. Eu não cheguei a ler, na verdade, é tipo coisa que eu passava hoje, tô com preguiça de ler. É que você não precisa, né, você já é um bom jogador, então. Eu gosto de imaginar, né. Sei lá, é que muitas vezes eu vejo esses artigos, como ser um bom jogador, começo a ler, eu penso, mas eu já faço isso, sabe? Aí perco a vontade de continuar lendo o artigo. Sim. Às vezes é um detalhe ou outro ali que a gente ainda não faz, né? Exatamente. Mas você tem que ler tudo pra saber o que você não faz. Não, então. Que eu não tenha espaço pra melhorar, sabe? Mas... sempre tem, até os melhores. Sempre. Bom, Grilo, você tem uma notícia pra dar também sobre book. Que semana passada eu falei que agora os e-books estão disponíveis para download, mas nós não damos o link, né? Agora vamos ver, já tá aqui anotado. Aguardaremos, agora deve estar na anotação se o bate poder ser tão gentil. Teobaldo. E o formato dos e-books são em EPUB. EPUB. É o formato EPUB que precisa de e-reader. E pelo que está escrito aqui, geralmente não vai funcionar no Kindle, talvez você tenha que fazer uma conversão, mas agora tá o link aí, se quiser ler. Bacana, valeu. Reclamar que a gente não deu link. A última coisa antes de passar para manutenção, o Felisberto está de volta ao Brasil, nosso amigo Felisberto. E tem alguém aí que eu não vou dizer o nome, mas é um cara que já esteve aqui no programa e falou que tá com uma caixa fechada de Modern Masters 2 e tá louco pra draftar. E agora chegou o oitavo drafter, né? Fechou a mesa, então vamos agitar esse draft aí que eu ainda não peguei nas cartas de Modern Masters 2. Eu nem cheguei, não peguei nem de Modern Masters 2, nem de Battle for Zendikar, cara, você tá atrasado, hein? Tô só na secura aqui. Pois é, também do jeito que você é cagado, o primeiro booster de Batalha pro Zendikar que você abrir deve vir uma das expedições, né? claro que vem. Bom, vamos chamar o Teobaldo? Vamos. Vamos lá, previsão do tempo, Teobaldo. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Legal, a grande notícia da semana é o update nas regras de selado, né? O formato limitado dos pré-releases aqui no Brasil. Bom, Grilo, como que a gente normalmente faz selado, fazia selado antigamente? É, em torneios competitivos e muitas vezes torneios casuais aqui também, porque tem cada ladrão sem alma que você não acreditaria. Fazia assim, você abre seu pool, você abre o pool, você anota as cartas que tem, aí põe tudo de volta na caixinha, põe tudo junto, aí dependendo de como for a organização, vai ser uma coisa tipo, passa duas vezes pra esquerda, uma vez pra frente, ou passa os juízes pegando as caixinhas e põe em um lugar qualquer, né? Isso aí é pra evitar trapaça, né? Mas o grande problema é que assim, você chegava, abria seu pool, aí sei lá, vinha as coisas caríssimas, sabe? Sei lá, via expedição, o Mog Foil, sei lá. Aí você não queria mudar pro swap, né? E o que acontecia é que muitas vezes as pessoas dropavam pra poder ficar com o pool. Esse era o grande problema, né? Às vezes você viaja pra participar de um PPTQ ou até de um PTQ selado, se tiver, abre ali uma carta foil muito rara e que vale uma grana e acaba se sentindo pressionado a sair, porque não dá graça nenhuma você dar pra pessoa da frente ou do lado. É, você chega e provavelmente não vou ganhar mesmo, isso que eu tirei paga a passagem de ônibus e mais um pouco, etc. Isso. Então o cara acha melhor dropar. Então, pra não ter mais isso, agora mudou o esquema. Agora, como é que faz? Assim, cada jogador vai ter jogador A e o jogador B. Por exemplo, eu sou o jogador A e o jogador na minha frente é o jogador B. Sempre isso, assim. É sempre o jogador da frente. Sempre o jogador da frente. Aí você vai receber 6 boosters, cada isso. Um, né? Recebe 6 boosters que normalmente vão estar marcados pra distinguir que esses boosters são do evento, né? Isso aí deve acontecer mais em GP do que em pré-release. Aquele selinho de autenticidade, né? Isso. Você, um dos jogadores primeiro abre todos os boosters, dá uma... O jogador A começa abrindo e o jogador B só observa. Só observa, isso aí o jogador A dá uma boa zoiada nas cartas, coloca tudo em uma pilha perto do jogador B. Bom, aí é a vez do jogador B. Ele abre os boosters dele... Não. O jogador A coloca a pilha, o jogador B pega a pilha, anota o conteúdo da pilha e devolve pro jogador A. Não, os dois podem fazer ao mesmo tempo, Grilo. Não é ao mesmo tempo, não. Não tem uma vírgula aí onde a gente tá pensando. Os dois podem fazer, porque senão demora demais. Deixa eu ver aqui, ó. Cada jogador recebe 6 boosters, blá, blá, blá, pode ser marcado, blá. Jogadores de cada lado da mesa, jogadores de um lado da mesa abre os boosters, jogador A. O jogador diretamente à frente, jogador B, observa. Ambos jogadores observam e verificam o conteúdo desses boosters. Depois desse processo, as cartas abertas são colocadas em uma pilha, uma única pilha, viradas pra baixo e colocadas perto do jogador B. Ah, tá certo, isso. Tá certo. Esse processo é simplesmente pra você. Você vai receber os seus 6 boosters, vai olhar os seus 6 boosters, só pra ter certeza do que tem, de que míticas tem, do que tem foil e não tem. Depois você vai dar pro jogador da frente, só pra ele anotar. Ele vai fazer a lista das suas cartas. E você vai fazer as dele. Só que as cartas que você abriu serão suas, né? Depois da listagem, as cartas voltam pro dono com a lista completa, né? E você já pode começar a fazer os decks. Ou seja, com esse novo processo, não tem mais por que dropá-lo no início de qualquer evento selado. Isso. O que é muito bom, né? Porque o fator fã vai ficar melhor pra quem abrir coisas boas. Isso. Lógico, se você abrir uma pool ruim, já era aquela esperança de chegar a uma coisa melhor, né? Mas pelo menos vai se embora a agonia de tirar tirar uma coisa boa, né? Isso. Só lembrando, né? É bom você checar quando você receber as suas cartas e a sua lista pra ver se o jogador à sua frente listou tudo direitinho, porque é impressionante. Eu sei que é difícil de acreditar, mas tem gente que não sabe contar direito ainda. E sempre tem gente que vai anotando o número de cartas com os pauzinhos, aí tem que ir lá, o juiz fala, não é com pauzinhos, é com números, etc, né? Isso. E eu suponho também que eles vão ter algum esquema pra garantir que você não vai acabar jogando com o jogador que tava na sua frente, que viu todo o seu pool, pelo menos nas primeiras rodadas, né? Olha, a primeira vez que você sentar nas mesas, já vai estar randomizado. Não vai ser por nome, não vai ser por ordem de de chegada, já vai ser randomizado. Então, eu acho que é possível sim você enfrentar a pessoa, até porque se só vocês forem ganhando, eventualmente na final vocês se encontram, né? Mas a parte de sentar já vai ser randomizada. Então já começa assim pra você também não ter uma chance de sentar junto com, combinar junto com um amigo e os dois anotarem errado propositalmente, né? Trazerem cartas de fora. Tá certo. Aqui teve uma anotação de editor aqui falando que os assentos vão ser randomizados, que geralmente era por ordem alfabética, né? Isso. E olha, essa mudança já começou nos GPs que tiveram esse fim de semana, foram dois GPs limitados, né? Uhum. E ele já, o primeiro teste já foi, e ela tá valendo a partir de agora. Então qualquer torneio selado vai mudar bastante, não vai, você vai ficar com as cartas que você abrir, então já era aquela coisa de dropar. Isso. Bom, falando nesses GPs, a gente não comenta, né? Mas teve um ponto fora da curva aí no GP Madison, nos States, teve um número incomum de jogadores profissionais no top 8. Primeiro, quem venceu foi Rafael Levy. Uh-huh. Aí, além dele no top 8, estava Sam Pardee, Jeremy Desani e Paul Ritzel. Quer dizer, metade do top 8 com jogadores pros bem conhecidos, né? Pois é. Né? Não tá fraco, né? Falando em GPs, temos uma notícia triste para os latino-americanos, ou melhor, sul-americanos. Devido às tretas que estão acontecendo na Argentina, o GP Buenos Aires, que aconteceria em março, foi cancelado. Por em causa da situação política na Argentina, de acordo com o site da Wizards. Então se você tava planejando ir lá jogar o GP, já pode tirar o cavalinho da chuva. Não é nem adiado, é cancelado, não vai ter, ponto. Olha, do jeito que a situação política tá complicada no Brasil, eu não teria esperança de um GP no ano que vem. Não sejamos pessimistas. O selado de time tá marcado. Olha. O GP em Kuala Lumpur, que fica onde? Acho que é Malásia. Lá na Oceania. Esse não foi cancelado, mas foi adiado. Okay. Foi adiado pra que dia? Eu não peguei, já fechei a aba aqui também. Vai pra dias 21 a 23 de outubro. Então se você tava planejando ir pra Malásia pra jogar o GP, se programa de acordo. E aí do ano que vem, né? Outubro do ano que vem. Outubro do ano que vem. Dá tempo ainda de mudar tudo. E ainda falando em torneios, este fim de semana teremos o nosso National Standard. Grande torneio National Standard. Isso, aqui em São Paulo vai ser na Devir, Rua Teodoreto Souto 630, lá no Cambuci. Isso. Organizado pela Cards of Paradise. Então, se você não gosta que é em São Paulo, sinto muito, é uma empresa do Rio de Janeiro que está organizando para ser aqui em São Paulo. Então não... Curioso isso, né? E terá bastante eventos paralelos, não? Sábado vai ter PPTQ para quem dropar. Domingo também vai ter PPTQ para quem dropar. Qual o formato, você sabe? É Standard, né? É Standard. Tá, os dois vão ser Standard. Okay. E domingo também vai ter um torneio bacaninha competitivo de Dual Commander. Dual Commander? Isso. Que legal. É o que eu pretendo jogar só. E se você quiser buy no National Standard, vão ter trials na sexta-feira agora. Agora, sexta-feira, agora dia 16. Isso. Muito bem. A gente vai colocar o link do evento lá nas anotações para quem quiser entrar, sabe? Isso aí, a inscrição do torneio vão ser R$100. R$100 se você comprar pela internet. No dia vão ser 120. Muito bem. Então, mais de notícia? Bom, deixa eu ver aqui na nossa listinha. Expansão de Batalha por Zendikar. Lembra daquele jogo do board game de Magic? Arena of the Planeswalkers? Mais ou menos. Então, ele foi lançado há pouco tempo atrás, se não me engano, em agosto. A expansão, primeira expansão dele, vai ter a temática de Batalha por Zendikar e vai sair em janeiro do ano que vem. Vai custar 20 obamas. Opa! Ou seja, vão custar mais de R$500 aqui, porque jogo tabuleiro é só facada. Pois é. Esse jogo, pra quem não lembra, ele permite expansões, ele deve ficar mais interessante, né, a cada expansão. Foi construído pra isso, então... E parece ser bem legal, sim. A gente fez uma análise aí, há uns programas atrás. Uhum. Bom, que notícia é essa, Grilo? BR no Pro Tour? Ah, sim, a Liga Magic muito gentilmente colocou um artigo falando quem serão os brasileiros que jogarão no Pro Tour, que será esse fim de semana também. Ah, legal. Em Milwaukee, nos Estados Unidos. Então vamos dar uma passada rápida nos brasileiros que vão estar lá. Cada um fala um. Você primeiro. Eduardo Lopes. De Marília, né? De Marília, é um funcionário público, se classificou fazendo o top 4 no RPTQ em São José dos Campos. Legal. Eduardo dos Santos Vieira, ele é grinder do Magic Online e é de Londrina, no Paraná. Como que ele se classificou? Foi top 4 do PTQ regional, RPTQ, de São José dos Campos. É, e também, putz, altos resultados aqui, ó, top 4 GP Denver, finalista de GP São Paulo. Ah, ele venceu o GP Santiago, né? Putz. Esse aí não é mole, não. É, a gente pulou o Eduardo Lopes pra falar um resultado muito bom de Magic que ele também teve, que foi ser campeão brasileiro de 2010. É verdade, verdade. Dos últimos torneios nacionais, né? É, próximo é o Fábio Anselmo, de Brasília, que é bancário barra contador. E se classificou fazendo top 8 no GP Buenos Aires deste ano. Isso aí. Mas, entre outras conquistas, ele fez top 16 no GP de São Paulo de 1999. Pô, naquela época já tinha GP em São Paulo? Pois é, curioso isso, né? E, pô, top 32 do GP Paris do ano passado. Tá bom. Então o cara é viajado, hein? Mais um brasileiro, Juliano Ginari Souza. Ele é grinder do Magic Online, ele é do Rio de Janeiro e se classificou pelo Pro Tour do Magic Online. É, Pro Tour Qualifier. Do PTQ do Magic Online. Isso aí. E ele disse que fez dois top 16 em GP, só que não falou quais. Okay. Então, próximo é o Marcelo Rodrigues Cavalcante. É médico pediatra do Rio de Janeiro. Se classificou pelo RPTQ de São José dos Campos também. E entre seus resultados estão um top 64 GP Rio de Janeiro, top 2 do WCQ Rio de Janeiro 2014 e top 4 do RPTQ que ele usou pra se classificar. Uhum. Marcos Paulo Freitas, ele é analista de sistemas do Rio de Janeiro e ele top 8 ou o GP Buenos Aires. Eu acho que eu já enfrentei ele, tem as fotos. Isso, aqui. Se não me engano, ele é o famoso Obama. lembra um pouquinho. Se não me engano, ele chamou ele de Obama, então. O próximo acho que ninguém conhece, o Gris. É Paulo Vitor Dão da Rosa. Você conhece? Muito bem, não precisa. Dispensa comentários. Como é que ele se classificou? Ele é pica das galáxias. Então... Boa. Então, Pedro Carvalho. Pedro Carvalho, ele é grinder de Magic, ele é do Rio de Janeiro, né? Um nome que também aparece muito frequentemente nos Pro Tours, né? Como que ele se classificou pra esse? Ele é Silver, né? Silver. Ele é Pro Player Silver, então. E também é top 8 ou GP Providência nos Estados Unidos. Uhum. Próximo. É o Pedro Pereira. Educador físico, é professor de musculação de São José dos. Não, é só São José. Se classificou pelo top 4 do RPTQ, o último que faltava pro top do RPTQ, né? E ele ganhou 3 PTQs e 3 D2 nos Pro Tours que ele participou, então... Ok, mais um do estado de São Paulo aqui, é o Thales Santos Navarro, ele é mecatrônico e é de Ribeirão Pires aqui em São Paulo, e ele top 8 ou o GP Buenos Aires. E logo em seguida fala que o resultado do Magic é top 4 no GP Buenos Aires. Ou é top 8 ou top 4. Bom, todo top 4 é top 8, mas nem todo top 8 é top 4. O próximo é Thiago Rodrigues, profissão gerente, de que tipo de loja não fala, mora em Paris, França, caso se confunda, e classificou jogando, fazendo top 8 no Grand Prix Copenhagen. Ok. Pô, então esse aí tá podendo. Ele também fez top 8 no GP Estocolmo, top 16 GP Estrasburgo. E aí é bom, é um brasileiro que tá morando na Europa, pelo jeito, né? O próximo é um brasileiro muito conhecido também, é o jovem Thiago Saporito, ele é de Santo André aqui em também São Paulo. Também conhecido como Bolovo. O Bolovo, ele se classificou pro Pro Tour através do GP Dallas e ele tem o Pro Player Status Platino, né? Platino, né? Então, acho que só isso que eu precisava pra poder. Exatamente. Como todo mundo sabe, ele fez top 8 no Pro Tour ou no Lulu. Eu acho que ele fez top 4, não fez? Ele fez top 4, ele chegou ali na semi. E top 8 no World Magic Championship. E por último, o nosso querido Willy Edel. Yeah. É dono da Bazar de Baguedá, pra quem não sabe. É uma loja que eu adoro, porque diferente de algumas outras lojas que eu não quero citar, eles sabem atender direito o cliente. isso faz um pouquinho de diferença, digamos assim. e diz aqui que ele se classificou por ser Gold, mas não podemos esquecer que ele também tá no Hall da Fama, né? Ele é um dos pica das galáxias também. Isso. Muito bem, esses são os brazucas. Última coisa, antes de a gente sair da manutenção, Grilo, novidades no Magic Online. Curiosamente, hoje não teve artigo, pelo menos eu não encontrei lá no site. Também não vi. No update, mas só lembrando algumas coisas, que no dia 12 de outubro, o From the Vault Angels entra no Magic Online. Eu não sei se eles costumam dar isso de premiação para algum tipo de campeonato, mas quem quiser ter esses anjos na coleção vai então ter que adquirir diretamente. From the Vault é só comprando na loja. Inclusive, acho que o Magic Online não vale tanto a pena, sabe? Porque tem aí esse tipo de produto, aí faz entrar muito de algumas cartas no meio, então elas ficam super baratas no Magic Online. Ah, sim, sim. É, pra quem joga Legacy, por exemplo, tem Treat the Angels, né? Pra quem quiser fazer um pimp estranho no Magic Online, né? Então... Claro, claro. A outra coisa também, olha, Batalha por Zendikar chegou no Magic Online, tá? Tem as expedições. Né? Uhum. Agora não vai dar uma de engraçadinho e tentar juntar as expedições, uhum, né, um set de cada uma e pedir redenção, Redemption, porque elas eu não sei se é óbvio Redemption. Não, mas elas não vêm no Redemption, tá? Você não precisa delas pra pedir Redemption e também você não pode pedir Redemption, elas são irredenciáveis. Isso. Elas são muito mais difíceis de conseguir do que a gente pensa. Tá achando que é moleza, cara? Falando em moleza, vamos pra compra? Vamos lá. Preços. Tendências. O que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Legal, você quer um update dos preços das expedições? Diga. Olha, as 5 mais baratas, você consegue até no TCG Player, eu tô vendo aqui, por menos de $45, tá? São, lógico, né, as Dual Lands de Batalha por Zendikar. Uhum. Depois, na faixa entre $55 e até $70. Então, entre $55 e $70 estão as Shocklands. Sim. Né? Algumas, porque tem Shockland que é só por $100, tá? É. Agora, as Fetes aí varia bastante. Deixa eu ver, acho que a Fet mais barata é a verde e vermelha, que tá $84. E a Fet mais cara... Deve ser Scalding Tarn. Scalding Tarn empatado com um Delta Poluído, tá? Tá ali quase $200, no preço mínimo, tá? Preço mínimo. Deu uma boa diminuída no preço. Não, o preço médio é um pouquinho maior. Mas então ainda estão valendo uma grana desgraçada, hein? Uhum. Muito bem. E o que aconteceu com o resto das cartas tipo 2? Bom, vamos ver o que subiu e o que desceu, né? Ó, em geral, todas as Feds subiram, né? Porque agora temos Dual Lands. A procura deve ter aumentado, né? Aumentou bastante. Dragon Lord Jutai tá voltando a jogar e tá subindo um pouco. Média de $30, subiu 80% na última semana. Jace continua subindo que nem o dólar. Só pra te contradizer, né? $74 em média, Grilo. Que é isso, hein? Que absurdo. O comando de Gromoka subiu 70%, tá? $7 em média. Isso, pra quem não pegou o Open Star City Games, metade dos decks eram GW Megamorph. Yeah. Ele vai direto do Dramatic Comédia, inclusive é por isso que o Dame Protector também subiu bastante o preço aqui. Pô, mas tanta coisa subiu, será que tem algo que deixou de jogar e desceu? Olha, não sei se deixou de jogar, mas desceu. Foi o Salto Evolutivo, aquele Encantamento Verde, uhum, e o Tassigur, que desceu 20%. Você consegue um Tassigur por $5,5 em média. Tassigur no Standard não tá jogando tanto, viu? Eu tô dando uma acompanhada, tá jogando bem menos. Ele deu uma sumidinha, né? Mas. Ele irá voltar. Muito forte. Pode voltar. É uma carta muito forte. Uhum. Bom, muito bem. Em Batalha por Zendikar, propriamente dito, né? Os preços ainda estão meio bagunçados aqui. Os terrenos básicos ainda estão entre as que estão mais valorizando, né? Entre as que mais desvalorizaram, lógico, que foi a mítica que eu tirei no pré-release, né? O Senhor da Estagnação. Uhum. O bichinho que é 4 incolores, uma azul e uma preta, 5/7. E ele é um Eldrazi que faz. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha do adversário, você compra duas e exila duas do topo dele. Uhum. Isso aí tá custando em média, caiu muito, quase 30%. No geral, $4 e 4. No geral, a boa parte das míticas de Battle of Zendikar caíram o preço. O Green Warden of Muraza caiu o preço, o Omnath caiu o preço, a Kiora caiu o preço, o Lamog caiu o preço. Aquela bagunça desgraçada, né? Fazer o quê? Inclusive, você observa, a gente tá aqui com os top 10 perdedores. No top 10, só duas não são raras míticas, que são Ruinous Path e a Bring to Light. O resto é tudo rara mítica. Ah, sim, é verdade. verdade. É o tal do pre-order, né? O pessoal já consegue abrir essas cartas também e pegar. Bring to Light, mais uma que eu abri também, desceu bastante. É, inclusive, um álbum interessante que subiu o preço foi Dragon Master Outcast. Ah, você o reprint, a criatura de uma mana vermelha, 1/1, que põe dragões, né? Isso. Ah. Que se observa, tem algumas listas de Sky Black que estão usando, tá fazendo um bom trabalho, então sim, o pessoal tá usando, né? Originalmente sempre tinha aquela cara de, é casual isso aqui, mas o pessoal tá conseguindo levar pro ambiente competitivo, então sim, tá subitinho. Bacana. Uhum. Vamos agora chamar o Teobaldo de novo? Vamos. Vamos lá, situação das estradas. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Bom, é começar a fase de combate com o minuto do Commander, né, Grilo? Beleza. Falar primeiro? Fique à vontade. Já que eu fiquei devendo, né? Vamos falar um pouco, então, do Shirei, o Vigia de Shizu. Ele é de... Você tá contando um minuto aí, né? Tô. Ele é de Traidores de Kamigawa. Ele é preto, mono black, custa 4 incolores e uma preta. Ele é 2/2. Mas a habilidade dele é o motivo pelo qual você usa ele. Ele diz assim: toda vez que uma criatura com poder menor ou igual a 1 vai pro cemitério vinda do jogo, você pode devolver aquele card pro jogo sob seu controle. No fim do turno, e se ele ainda estiver em jogo, né? Então, é um deck de Commander que você vai usar e abusar de efeitos de sacrifício. Tem diversos efeitos de sacrifício que fazem você drenar vida e gerar mana, né? Como o Altar de Ashenud. E vai abusar de efeitos de criaturas que tem um que custam 1, né? E que quando... com poder igual ou menor a 1, e que quando entram em jogo fazem alguma coisa, por exemplo, os ratinhos que fazem o oponente descartar, ou o Triskelion, que você pode ficar sacrificando todo turno, qualquer coisinha que ganha vida ou que gera mana, né? E legal que a habilidade dele você... Só fechando, então você não precisa pagar mana pra usar a habilidade dele, serve pra quantas criaturas você quiser. Então geralmente pode ser abusado. Fala na praça que o deck de Shirei é roubado. Hoje não é muito mais usado, mas antigamente era bem usado. Eu gosto bastante da ideia desse deck. Uhum. Sua vez. Falando em decks interessantes, o meu comandante da semana foi Mistform Ultimus. Que é uma criatura 3/3, 13 colores e uma azul. É uma criatura tipo ilusão, mas não importa, porque ele tem a habilidade que diz que ele é de todo tipo de criatura. Então, é o tipo de carta que algum tipo de pessoa olha e fala: nossa, eu quero fazer... Essa carta é tão zoada, que eu vou fazer um comandante com ela. Então, o pessoal faz as coisas mais hilárias. Tipo, ele vai lá e faz um deck só com um monte de Merfolk, né? Mas aí ele também pode colocar as fadinhas, pode colocar uns equipamentos bizarros de Kamigawa. Tipo, equipamento que se a criatura morrer e ela for um samurai, você devolve ela pro campo de batalha. tem aquela carta de espiral temporal, terreno, né, que vira, regenera, esquilo, aranha, inseto, tal. E se você for granudo, você pode comprar uma carta de Arabian Nights que é vira, regenera, elefante alvo. Porque muito bom. O Mistform também é elefante. Tempo. Então é uma. Gostei, bom, é uma noite divertida, sabe? Sim, não é pra se levar a sério, mas é aquele lá que você pode esbanjar sua criatividade, né? Muito legal, Ultimus de Embuliform. Uhum. Parabéns. Vamos dar uma olhada nos decks tipo 2, já que temos um tipo 2 novo, né? Opa! A gente vai focar nele nas próximas semanas aí. Isso. Primeira coisa, os destaques da Liga Magic, é aqui no blog da Liga Magic, o próprio artigo da Liga, né? Nós pegamos os destaques do 6º circuito Liga Magic, que foi Modern e Legacy. Vamos ser justos e falar quem escreveu foi o Rudá. Porque a gente não pode querer roubar o... Rudá, isso. Ele escreveu os dois, né? Se não me engano, ele escreve bastante pro site da Liga Magic, então... Escreve bem, os artigos são bem organizados aqui. Tem várias listas, né? Tem tipo 2, Legacy Modern. Vamos começar pelo tipo 2, então? Beleza. O terceiro lugar aqui do torneio na Dark Side Store foi o Jeskai Preto, Jeskai Black. E se deu um nó no seu cérebro, é normal. Jeskai Black significa que o deck é 4 cores. Nós falamos de um deck assim na semana passada, né? Sim, a gente vai falar mais daqui a pouquinho, né? Tá, só pra dar uma ideia do deck, tem 4 Jace Prodígio de Vryn, tem 4 Ginete de Mantido, que é o Mantis Rider, né? E usa também a Grandmaster Dalma Ignea. que é o bichinho duas manas, duas dois, com vínculo. Coisas, né? Isso aí. Né? E o que tem de preto? Não falei nada preto aqui no deck. Pega aí. Tá seguro. É fim crepitante, fim absoluto, todos os fins. É talho assassino, o preto tá aí pra fazer meio que um splash. E né? A mana base tá tão absurda que é permitido sim fazer isso no tipo 2 atual. Tá super fácil, cara. Isso. Zada 4 cor, 4 color all. Olha só, o que é isso aqui? Esse deck foi quarto lugar no torneio 2 da Infogames. Quem pilotou foi o Jonathan Hirt. Deixa eu ver o que tem. É basicamente um mono red. É um mono red, só que splash pra verde. Só que tem a Zada moedora de Edros. É, tem duas Zadas. Criatura lendária que quando você dá alvo nela, todas as suas criaturas também recebem aquela mágica. Sim, legal. E vai copiando, né? Então imagina só fazer o tornar imenso na sua Zada e de repente você tá dando mais 6/6 pra todas as suas criaturas. Vamos lá, mágicas que ele pode copiar. Fúria de Batalha Timur, pra dar golpe duplo e talvez atropelar. Força do Titã, +3/+1. Talho Selvagem, isso aqui selvagem. Dá causa dano. Tornar Imenso, que dá +6/+6. E tem 4 de cada uma dessas que eu falei, então. Na verdade, Talho Selvagem dá pra dar na Zada, porque ela copia pra todas as criaturas que estão em campo, não só as suas. Pelo menos é isso que eu entendi. Não, é só as que você controla, então deixa. É só as que você controla. 4 mana, 3. Se fosse todas, seria até que interessante, né? Você tá com um monte de bicho com defesa 2, vou dar Talho Selvagem na Zada. Mas muito interessante esse deck, né? Criaturinhas vermelhas, rápidas. Tem Chandra aqui, ó. A Chandra chama Furiosa. Sim, a Chandra tem jogado, viu? Por essa você não esperava, hein? É, a Chandrinha. A Chandra que vira, né? O Planeswalker. Agora já podemos dizer que o único Planeswalker de Origins que não tá jogando é justamente o que você falou que ia com certeza jogar, que era o Kitten. Claro, né? Claro. Porque os outros 4 estão jogando de alguma forma, com só o Kitten não tá jogando. Com certeza. Obviamente que isso ia acontecer. Claro. Bom, o próximo deck ele fala foi primeiro colocado na Card House ou Hobby Center, né? Se eu não me engano é Hot Yu-Gi-Oh! Aqui em São Paulo, esse lugar. Não sei. Eu acho que sim. Foi o primeiro lugar. Quem pilotou foi o Paulo Maurício. É Radiante Abyssan. O nome já diz tudo, né? Um típico deck Abyssan que tem vermelho. Que pra abusar da mecânica de Radiante. De convergir, né? Isso. E olha só, tem 2 Andarilhos da Floresta, que é o bicho 4 mana, 2 vigilante, atropelar, convergir. Foi a minha promo do pré-release. Olha só, e claro que tem 3 chamas radiantes no side, que é aquela carta que eu falei que era uma bosta. Olha, nesses decks que eu falei, acho que todos até agora, deixa eu ver. Exceto o Mono Red. Tem o Hangar Backwalker também, viu? O Hangar Backwalker também tá sendo uma máquina, né? É, tá aparecendo em todo lugar. Bom, mais destaques aqui da Liga Magic, do circuito, primeiro lugar na Battlefield. Esse foi um torneio Legacy, né? Uhum. Quem pilotou esse deck de Death in Texas foi o Antônio Lucas Longo. E é Death in Texas. Teve novidade aqui? Deixa eu ver. Não, pior que não. É, a lista bem padrão mesmo. Caracas, Laje de Trocair, Porto de Richard. Não tem nada especial. É, ele adora fazer coisas que a gente costuma fazer no cubo, né? Uhum. Equipar uma criatura com Espada do Fogo e Gelo, ou da Guerra e Paz, ou JIT, ou as 3. Agora, o próximo deck que é mais interessante. Ok, Odair Ferrugem pilotou um deck chamado Ferrugem. Okay. Ferrugem deck. Ele foi primeiro lugar, foi campeão na Império Jogos. Aí, qual a coisa legal desse deck? Deixa eu ver. Eu vou falar duas cartas que tem no deck. Ele e retirada para eu modo de... alguém conseguiu vencer um torneio com esse deck, olha só. Então é meio que... Falamos disso, né, na semana passada. Então o deck é meio que uma amálgama desse combo com um deck de Gifts Ungiven. Olha, ele tem uma Iona, cara. Sim, um que então, Gifts Ungiven, né, então também tem o... Ritos de Desenterro, né? Então ele vai lá, pega o Iona e Ritos de Desenterro e não pega mais nada. Pega duas cartas aí pra colocar no cemitério. Legal. Que legal, cara. Que legal ver esse deck aqui. Então vamos ver até onde esse combo vai, né? Aqui já foi campeão de um torneio. Bom, vamos ver mais um campeão aqui. Diógenes Tavares pilotou... Mono White Pague o Aluguel. Mono White Pague o Aluguel, ou seja, Mono White Taxes, né? É. Na Deck Store. Sim, me parece uma versão de Hate Bears que não usa Vile. É mais focado no White Win esse aqui. É, praticamente um White Winnie. É um White Winnie mesmo, forte. Né? Nossa, faz tempo que eu não vejo essa carta. Cavaleiro do Nimbo Sagrado. Pois é. Eu uso isso no meu White Winnie, que é antigão. Duas manas brancas, 2/2, flanquear, e ele sempre é regenerado, se ele fosse destruído. Alguém tem que pagar duas manas pra que ele não seja regenerado. Uau! Ele é resiliente, né? É super resiliente, pô. Cara, quase todas as criaturas só tem custo convertido 2, sabe? Aí ele é humano, rebelde e cavaleiro. Sim. Ah, você tá falando da criatura. É. Pô, se for destruído, se regenera aqui. Que beleza, cara. Nossa, tem muito mano nesse deck. Gostei do deck. É, legal, né? É, honra do puro, enfrentar os elementos, caminho pro exílio. É bem White Win mesmo, né? Só faltou os Armagedons. Ah, que pena que não tem no Modern, né? Pena não, graças a Deus, né? Putz, nem me fale. Bom, o próximo deck é Speed Zoo. Speed Zoo é um deck Modern que foi pilotado pelo Luiz Fernando Passarinho. É uma versão bem agressiva do deck Zoo, né? Ok. Você vê, tudo custa 1 ou 2 aqui, então Você lembra quando tinha no T2 o emissário da árvore flamejante? Lembro, claro. Então olha ele aqui aparecendo. 4D. Interessante. E é um deck feito pra ser rapidíssimo, né? Muito rápido. Tem Experimento 1, tem Furor do Clã Gore, Guia Goblin, Tarmogoyf e Semilkird. Tudo bem. É realmente uma versão super agressiva do Zoo. Não tem as coisas com custo maior que Zoo geralmente vai, sabe? Não tem nem Tarboflame isso aqui. Isso aqui é só pra descer criaturinha pequena e bater logo de uma vez. Legal. Obrigado, Rudá. Escreveu os artigos. Muito bons os artigos. E os decks bem interessantes, né? Nosso meta aqui no Brasil é variado. Monstro variado. Vamos pros States? Vamos. Todo mundo sabe que esse fim de semana teve o torneio do Star City Games Open. Só que eu dei uma olhada no top 8 e cheguei. Vamos pegar do TCG Player também, porque o top 8 do Star City tá muito sem graça. Vamos pro Star City, que tem aqui 574 jogadores jogaram tipo 2. Primeiro lugar, GW Megamorph. Segundo lugar também. Deixa eu estragar. Metade foi GW Megamorph, outra metade foi Jeskai Black. Olha, é verdade. Esse foi o top 8, cara. Verdade, foi super sem graça. Então a lista do primeiro lugar de GW Megamorph e a lista do terceiro lugar, que é do Todd Anderson, que é um melhor Jeskai Black. Vamos ver, GW Megamorph. Bom, lógico que tem o Hangar Back Walker, tem o Raptor, tem o Name Protector. 4 de cada um desses. Muito bem. Tem o Wingmate Rock, que tá dando uma volta aí. Olha, é mesmo, tem 3 rocas. Tá sumido e agora tá voltando aí, né? Tem o Ordem da First Árvore. Tem 3 Nissas. Ok. Então daqui até que pesadinho, né? E tem 4 Gideon, lógico. Lógico, pra GW trabalhar, né? Tem que ter 4 Gideon. Muito bem. E de mágicas que não são plenautas, tem 4 comandos de Dromoka, que subiu muito de preço, e 3 Valorous Stance, que é aquela carta super versátil, né? De 2 manas, uma delas branca. Muito bem. O que mais? Deve ser difícil jogar contra um deck desse, hein, Grilo? Eu não sei. Depende do seu deck e depende de com a sua estratégia, né? Que é perfeitamente fazível jogar contra esse deck se você souber como ele atua, né? E depois temos o Jeskai Black, né? Do Todd Anderson. Bom, lógico, né? Tem Mantis Rider, tem Dragon Lord Ojutai, tem 4 Jaces. Tem um Sorin. Tem um Sorin. Olha o Sorin ainda aparecendo, hein? Porque o que não falta é fazer tokens, né? E é bem isso, como, né? Como é o único formato em que dá pra usar Cruzeiro do Tesouro, ele tá usando 2. Então, pessoal, acho que essa vai ser a nossa cobertura do Open Star City, porque, pô, foram só esses decks. Tinha algumas variâncias entre o deck aqui e ali, mas no geral as listas são bem parecidas, então não. Então vamos passar pro TCG, podemos? Vamos lá. Então, torneio TCG, primeiro lugar, Ryan. Bom, primeiro lugar foi RG Agro, já gostei. Atarka Red. É o Atarka Red, é verdade. Não, desculpa, não é o Atarka Red, é RG Landfall. Pera aí, tem Atarka aqui, tem 4 comandos de Atarka. Sim, mas é. Nossa, é Landfall, cara. Landfall. Veja bem, Atarka Red e RG Landfall são 2 decks diferentes. Vamos ver, esse deck aqui tá com Abade de Keral Keep. Tem o. Olha, criatura de Landfall tem o comunzinho vermelho, de 2 manas, 2/1 atropelar. Tem o Leopardo, que é uma mana 1. ganha mais um mais um no Landfall. E tem o Gnarled, né? Que é 2 mana 2-2, ganha mais um no Landfall. E tem Retreat to Valakut no deck. Retreat to Valakut, que no Landfall a criatura não pode bloquear ou dá mais 2, mais 0. Caramba! Pô, você vê. Aí foi interessante, né? Comando de Atarca, que é, talvez use a habilidade de pôr um terreno da mão no jogo, né? Ah, sim, sim. Ah. E o segundo lugar, sim, foi o Atarca Red, que foi aquele deck agressivo com criaturas que tem o Titan Strait, o Temur Battle Rage, etc, né? Ah, sim, é uma lista um pouquinho diferente. Usa algumas criaturas parecidas, né? Mas eles estão postando um pouquinho mais no late game, provavelmente. É, terceiro lugar, um deck interessante. Abzan Aliados. Aliados. Nossa, eu quero ver essa lista. Ah, agora, falando em aliados, Grilo, lá naquele torneio da Star City também teve Modern, né? É, do décimo lugar tem um deck de aliados com Collected Company. Ó. É verdade, o cara só usa aliados. Todos são pegáveis com Collected Company. E é uma pegada diferente, né? Nesse tipo de deck. Chegou em décimo lugar, gostei de ver. Mas vamos ver se aqui, tipo 2. Tem 2 Gideons, claro. O Gideon é claro, aliado do Zendikar, né? É. Que mais? E pode me dizer qual a única criatura desse deck que não é aliado? Vamos ver se você acha. Pô, até a Drana é aliado agora. É? Ah, o Rhino! Claro, o Rhinoceronte. É, estamos falando de Abzan, né? É obrigatório. Não pode faltar Rhinoceronte. Isso aí. Mas tem 2 Collected Company. Tem Rally de Ancestor, só que tem 3. Isso é bom com aliados, né? Porque trilha tudo. Tem acampamentos aliados também pra ajudar você a castar, né? Porque quase todas as criaturas do deck são aliados. Olha então, lembra do deck de Bring to Light? Ele voltou, tá em quarto lugar aqui nesse torneio. Ó, beleza. Bring to Light Control. Só lembrando uma coisa, né? Dá pra entender porque esses decks não estão aparecendo muito ainda no tipo 2. Porque você tem que conhecer muito bem quais e quantas cartas tem no seu deck. Lembra muito o deck que o Marcos pilotou no Campeonato Brasileiro, que ele venceu. Ah, do Griffin Pod, né? Isso, era um deck de toolbox, né? Então você tem que conhecer muito bem o que você tem. E além disso, o seu desempenho depende muito do conhecimento dos outros decks que estão no formato, para que você consiga manejar os seus recursos de maneira adequada, né? Então é natural que conforme o formato fica mais... conforme o formato evolui, você tem mais condições de ter um desempenho melhor com esse deck de Bring to Light. Ou trazer à luz, né? Trazer à luz em português. Mas legal, gostei de ver. Esse deck de Bring to Light gera todas as cores de mana, tem uma base de mana absurda, né? Uhum. E quantos terrenos? 26 terrenos. E é o mesmo esquema que a gente viu semana passada aqui. Tem mais removal. Não é muito diferente. É um deck de controle. Quinto lugar, Naya Midrange. E é bem parecido com... Não, tem resquícios do GW Megamorph, mas vai um pouquinho além, né? Aí já usa Rattle Mystic pra rampar, usa aquele Underground Champion. E usa o Wonderland Wanderer, que é aquele aqui no Convergir, vai ganhando marca 2, mais 1, mais 1. Ah, né? Tá. Ah, e só pra fechar a lista, então, a única coisa diferente que tem aqui é o último lugar, que é o Esper Control. Mas não é tão diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Ele mata com Dragon Lord Ajutai, ou Silungar, ou Ugin, o Planinauta. O resto é mais removal, cartinha de controle, tem counter. Tem deck, um Infinite Obliteration. Yeah, eu tenho desse foil, cara. Porque, cara, eu acho completamente justificável colocar no main deck, porque se você chegar no seu terceiro turno e falar Seed Rhino, é bem provável que você vai acertar o Seed Rhino. Pra quem não lembra, Obliteração Infinita, eu acho que é esse o nome em português, é uma incolor e duas pretas, feitiço, você nomeia um card e procura em tudo que o oponente tem por esse card e exila todas as cópias. Basicamente isso. É realmente interessante colocar no main deck, né? E é só isso pro TCG, né? Só isso. Vamos agora com política. Principal, vamos lá. Beleza. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. Bom, a história de hoje, então, hoje é dia de lore aqui no Rakdos Cast. Vamos falar um pouquinho sobre... A Guerra dos Irmãos, a.k.a. The Brothers War. Yeah. A.k.a. a primeira história de Magic. Oba. Bom, antes de entrar diretamente nessa história, tem que falar como a gente chegou até ela, né? Ela é explicada através das cartas de Antiquities. Que foi a segunda expansão de Magic. Antiquities foi a segunda expansão. É aquela expansão cujo símbolo é uma bigorna. Qual foi a primeira expansão? Foi Arabian Nights. Isso. E Arabian Nights tem historinha? Não. Não. É, bom, só dando uma pequena ambientação, a gente não vai contar a historinha de Arabian Nights, porque a historinha de Arabian Nights é o livro das Mil e Uma Noites. É, na verdade o que aconteceu foi que naquela época o Richard Garfield, ele estava responsável por tudo, né, design das cartas, e ele ficou, a empresa pediu para ele desenvolver uma expansão pro Magic. Como ele estava lendo Mil e Uma Noites na época, ele se inspirou e decidiu criar várias cartas baseadas na história que ele estava lendo. Então, além das cartas representarem as coisas que ele estava lendo, né, um pouquinho da cultura religiosa também, do islamismo, tem carta que se chama Jihad, por exemplo, tem alguns trechos do Corão ali, né, que serviram de inspiração para ele. Além disso, como foi a primeira expansão do Magic, eles estavam planejando como diferenciar essas cartas das cartas das... dos primeiros releases, né? Isso. De Alpha, Beta. A maneira original era mudar a parte de trás da carta. Era que ela fosse rosa. Fazer uma parte de trás diferente. Isso. E até chegaram, se não me engano, a fazer algumas impressões disso. Mas alguém teve uma ideia no último momento, uma das pessoas que trabalhava ali na Wizard falou: por que a gente não coloca um símbolozinho do lado da carta ali, do lado do tipo da carta? E eles mandaram no último momento mesmo, no último dia, pra Cartamundi, que é a empresa que faz a impressão. E eles conseguiram colocar o símbolo da cimitarra, né, no uhum. lado direito ali. Foi assim que a gente diferenciou a edição. É, já que a gente tá falando, MP, você pode me dizer qual foi a carta que teve mais reprint na história de Magic? A montanha. Isso, porque originalmente Arabian Nights não era pra ter terreno básico, né? Mas esqueceram uma montanha lá no meio da folha de impressão, né? O que é bem curioso, né? É, bem curioso. Bom, mas Arabian Nights foi uma coleção interessante, teve algumas cartas que tiveram muito impacto. Acho que uma das mais conhecidas é o Bazar de Bagdá, né? Que faz estrago nos decks dread de vintage, né? Sim, teve Jusandin também. E teve minha carta favorita de todo o Magic, Camelo. Uma branca 0 formar bando, todas as criaturas que estiverem formando bando com Camelo não podem tomar dano de deserto. Nossa, que beleza, cara. Flavor 100%. Muito boa, muito boa. Essa edição também tem cartas como Aladdin. Só Aladdin, só isso. Só Aladdin. Tem Simba também. Tem um ali. Essas cartas não são lendárias, né? Na época não existia criatura lendária ainda. Sim, sim. Então você pode entuchar quantos Aladdins você quiser no seu deck, desde que seja menos que 5. Ah, e se você quiser jogar com cartas de Arabian Nights, é só instalar o Chandalara, aquele jogo de PC. Ah, beleza, hein? Porque tem uma expansão que é as cartas de Arabian Nights ali. Então tem várias cartas com formar bando, tem o Elefantinho Branco. Bom, mas chega de falar de Arabian Nights, a gente quer falar de Antiquities, né? Okay. Esse é o tema da semana. Guerra dos Irmãos. Bom, a última vez que nós conversamos, então, foi sobre a história de Phyrexia, né? Isso. Nós terminamos a história de Phyrexia com aquele portal na caverna de Coelhos, onde, qual era o nome da mina? É da Dyfed? Foi ela que morreu em Dominaria? Qual delas? A mina que morreu lá no final. Ela... Nossa, agora deu branco, cara. Tudo bom, bem. Bom, se você não lembra, você pode ouvir o nosso podcast de quando a gente contou a história do The Turn lá atrás. Que eu não vou lembrar o número, mas é episódio X aí. Acho que o jeito é começar a ouvir um por um até você achar. Olha só que coisa. não, tá no nome dos episódios. É, Rebeca, eu acho que é Rebeca o nome dela. Rebeca, ok. Então, Rebeca, ela morreu em Dominaria, né? Mas o portal pra Phyrexia ficou fechado. Ok. O que acontece então depois de 2 ou 5 mil anos? São muitos anos, acho que cerca de 2 mil anos, mais ou menos, né? Ok, vamos lá então. Então, conta a história de dois irmãos, Urza e Mishra. Urza nasceu no primeiro dia do ano zero e o Mishra nasceu no último dia do ano zero. Por que ano zero? Bom, digamos que é ano zero por causa deles. E acho que já dá pra perceber que eles tiveram algum impacto na história de Dominaria, né? Então, é a história de irmãos, né? Eles viviam tretando como todo bom irmão. Aí os pais deles chegaram: mano, vocês estão tretando demais, vou fazer o seguinte, vou mandar vocês pra um sítio arqueológico pra ver se vocês se sossegam, né? Porque a única coisa que os dois tinham em comum é que eles gostavam de artifice, gostavam de história e tal, né? Então eles vão lá, vão pro deserto de Falage, e eles são ensinados por uma mulher chamada Tocásia, uma arqueologista, né? Então, beleza, eles vão lá aprendendo as coisas, né? E o Urza vai lá. Agora eu não lembro direito se ele inventou ou se ele achou, mas ele inventou, ele conseguiu um meio de transporte que voa. E não precisa de energia pra voar. É meio que como se, sei lá, ele custasse zero, sabe? E é até resistente, é como se tivesse dois de resistência, né? Tá. E às vezes você dá uma tesoura pra esse meio aí, ele cresce, às vezes, né? Às vezes dá um chapeamento nele, é. Pra quem não entendeu, a gente tá falando de ornitópteros. Isso. Ele foi inventado pelo Urza, assim. Sim, sim. Foi inventado. Acho que eu tava vendo algum outro resumão e falaram que não, ele achou, né? Mas acho que foi mais provável que ele tenha inventado, né? Sim. Aí então ele tá de boas lá, passeando com o ornitóptero, aí ele, sem querer, acaba encontrando uma caverna, né? Uma caverna com uma máquina Tran dentro. Aí ele tá lá com a Mishra Tocásia e chega: ah, cara, eu vou chamar essa caverna com um nome antigo pra segredo. Vamos chamar essa caverna de Coilus. É, então eles vão lá, galera, eles vão lá e eles acham uma máquina com uma Power Stone gigantesca. E aí o pessoal fica, tipo, eles perdem a compostura, né? Porque nessa época, Power Stone basicamente não existe mais, né? Tipo, todas as Power Stone morreram, Isso. É tudo conhecimento perdido. E só lembrando que eles são arqueologistas, né? Então, ou arqueólogos. Eu tô confundindo o termo em inglês, são arqueólogos. Arqueólogos, barra historiadores, barra artífices. Isso. E é dessa maneira, né? Desenterrando, pesquisando, que eles conseguem encontrar esses artefatos antigos. Vestígios da civilização Tran. E eles começam a entender que essa civilização era muito avançada. Super avançada. Isso. Tá, então eles chegam um pouco. Quem chega na Power Stone por último é a mulher do padre, né? Então eles vão lá. Eles vão lá e começam a brigar pra quem vai ficar com a Power Stone, né? Aí nisso, o que é que acontece? A Power Stone divide. Aí então cada um fica com a metade, eles começam a tretar porque cada um quer a metade do outro, né? Aí no meio dessa treta, eles descobrem que cada metade da pedra tem uma atribuição diferente. Então a metade que ficou com o Urza fortalece as criaturas e máquinas, né? Então ele chama a metade dele de Might Stone, a pedra da força, né? Sim. A metade de Mishra faz o contrário, enfraquece as criaturas e máquinas que estão por perto, né? Então dá o nome de Weak Stone, a pedra fraca, né? Ah, então beleza. Então eles vão lá tretando, mano, chega dessa porra, vamos voltar pro acampamento, né? Aí então vão lá, eles vão lá tomando o goró do desgraçado, né? Aí chega o Mishra: Urza, eu quero a sua metade da pedra. Boa aí interpretação, viu? Aí chega o Urza: não vai pegar boa nenhuma. Aí então vai continuar a treta, né? Então vão lá tretando. Irmãos sempre brigam, né, Grilo? Agora, chegar no nível de ameaçar o outro e tal, essas pedras mexeram com eles mesmo. Sim, aí então eles chegam lá e, velho, essa pedra aqui tem poderes místicos, então vou usar contra ele. Então, vou lá, eles vão imaginar uma cena. Imagina assim, a cena final do Harry Potter, né? Que eles estão lá com aqueles dois feixes verde e vermelho lutando um contra o outro. É uma coisa mais ou menos assim, sabe? Ok. Aí a Tocásia chega: puta que pariu, para com essa porra já. Aí. Só que ela meio que fica no meio do crossfire, né? Aí o acampamento explode e ela morre. Ah, ia tenso. Aí o Urza e o Mishra olham um pro outro e, puta, velho, fodeu. Aí o Urza fica lá, mas o Mishra chegou: velho, não, eu desonrei minha família, desgraça, não posso me chamar de arqueólogo. E então o Mishra chega, pega as coisas dele e vai embora. Isso. E o Urza chega, pega as coisas dele e vai na direção oposta. Então a escavação foi fechada. Então, cada um pegou um caminho diferente, né? Uhum. Enquanto o Mishra foi lá e acabou sendo escravizado por um povo nômade do deserto, o Urza foi lá e virou aprendiz de relogeiro na civilização de Yotia. Ah, pra quem lembra daquela carta Soldado Yotiano, ele vem daí. Um 4 vigilância, né? Nossa, você lembra mesmo. Foi uma das primeiras cartas de Magic que eu tive há muito tempo. Sim, eu também. Se não me engano, vinha num dos Entropecs de Mirrodin. Aí acabei lembrando, né? Enfim, Aí o Urza tá lá consertando relógio e tal. Aí chega lá o líder da. Não sei direito se é rei ou imperador, sei lá. Aí o cara chega e fala: véi, galera toda aqui tá querendo a mão da minha filha em casamento? Então vou propor o seguinte. Aí chega lá com uma puta estátua de gigantesca. Chega lá no pátio do castelo, qualquer coisa assim. É, chega assim, galera, faz o seguinte: quem conseguir pegar essa estátua de Jade, levantar e levar até o outro lado do pátio, pode pegar a mão da minha filha em casamento. Beleza, beleza. E claro que um monte de gente vai lá e tenta em vão, né? Uhum. O Urso tá nem aí pra essa porra, até alguém chegar e falar: véi, você viu o dote da mulher? Nossa, quantidade de ouro e tal, muitos dinheiros, assim, Urza, foda-se. É. Mas aí o Urza tá lá olhando pro Dot e ele chega: pera aí, velho, aquele lá é um Tomotran, primeira edição. Aí falou: não, velho, opa, agora eu tenho que me casar com essa moça aí, né? Aquela centelha de arqueólogo dele, né? Acendeu. Aí então, beleza. Aí ele vai lá, vai pra mesa dos projetos lá. Aí passa alguns dias, aí chega lá, ele usa na fila dos caras que querem tentar levantar a estátua de Jade, só brutamontes assim. Aí tá lá o Urza e atrás dele tá tipo um grandalhão assim, coberto com um tipo de lenço, assim, meio que um lençol, sabe? Um pano. Aí, tipo, aí chega a vez do Urza, o imperador chega e fala: velho, olha o tamanho de você, você é mó mirradinho, você acha que vai conseguir levantar essa droga de estátua de Jade? Chega o Urza e fala: quer ver que eu consigo? Aí, tipo, ele tira o pano que tá atrás, tá no cara de trás, e mostra que, na verdade, é tipo um gigantesco meio que robô, sabe? Que o Urza fez. Que o Urza fez. Por ser um artífice bem treinado, né? Um construto, né? Ah, sim, sim. O cara chega, ó, ele chega e fala pro construto: véi, pega essa estátua de Jade e leva pro outro lado. Aí o construto vai lá, pega de boa e chega: bom, eu acho que eu posso me casar com a sua filha agora, né? E depois aí vai lá, ele se casa com a mulher e ele ganha um apêndice que se chama Taunus. Ah, Taunus. Tem várias cartas com o nome de Taunus. Taunus, que ficou muito conhecido por fazer artefatos que servem pra segurar velas, não? Tipo candelabra de Taunus. Isso. Enfim, enquanto isso, o Mishra tá lá, só passando o maior perrengue, né? O pessoal só não matou ele porque ele, sendo arqueólogo, conseguia falar umas boas línguas, né? Aí chegou, tava de boa no acampamento e de repente aparece um Dragon Engine tocando puteiro no meio do acampamento, né? Eita. Dragon Engine é tipo um dragão mecânico que, em vez de cuspir fogo, ele cospe vapor bem quente, né? Ele é mais aterrorizador na vida real do que na carta de Magic dele. A carta é bem ruimzinha, né? Mas como o Mishra tem a Wickstone dele, vai lá e consegue domar o Dragon Engine. Ah, legal. O pessoal que escravizou ele chegou: ô, cara, pensando bem, você até que é gente fina, né? Então você não é mais escravo, você é nosso brother, tá ligado? então vamos deixar as desavenças de lado. Eu sei que eu te dei a chicotada outro dia, mas sabe como é? É porque eu te amo de verdade, tá ligado, brother? Aí então ele vai lá, o Mishra acende de rank e eles vão lá e pegam o Dragon Engine dele, vão tomando cidades, e no meio dessa treta toda, o Mishra ganha uma aprendiz pra ele, uma tal de Ashnod. Ashnod, pra quem não lembra, aparece em diversas cartas. Na minha época, a carta mais importante era de uma carta de quarta edição chamada Armadura de Ashnod. Putz, sério? Que nós falávamos Ashnod, pensando que era um homem. Uhum. A imagem dessa armadura é muito, muito legal. E tem uma errata, né? O texto em português diz criatura-alvo, não. Uhum. Pode ser qualquer criatura, então. Ah, é que dá mais 2, menos 2. Isso, é um artefato que você paga duas manas pra descer, paga duas manas e vira, dá mais 2, menos 2 pra criatura, uhum, que é sua. Só que em português era qualquer uma. Uhum. Então, como podia matar metade das criaturas do formato na época, isso valia muito dinheiro, né? Então era curioso. Eu só fui descobrir essa errata também anos depois, né? Bom, enfim. A Ashnod, logo que você vê as cartas dele, sabe que ela é meio sádica, né? Inclusive tem um certo altar que ela usa pra sacrificar pessoas. Ah, altar de Ashnod. Tá no deck do Shirei. Com certeza, né? Altar Phyrexiano também deve estar, né? Sim. Tá em várias listas. Altar Phyrexiano é muito roubado, cara. Mana de qualquer cor, né? Bom, enfim. Enfim. Aí cada civilização tá lá no seu canto, ganhando poder, então cedo ou tarde chega um olha pro outro e chega: tá olhando o quê, cara? Quer tretar? Aí começa a tretar, né? Então, só pra você ver como esses irmãos são importantes, né? Os dois começaram como aprendizes de arqueólogos, depois conseguiram as Power Stones, né? O Urza pegou a Might e o Mishra pegou a Wick. E cada um foi para um lado. Eles conseguiram ser líderes para onde eles foram e conquistar cidades, né? Pela cidade-estado deles, né? É. E agora eles vão acabar tretando. Uma hora ou outra os territórios vão se sobrepor. Isso. Aí então eles começam a tretar, aí chega os dois lados. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma negociada, vamos fazer uma paz. Acho que a gente tem o que ele precisa, né? É. Aí então, beleza. Você, Urza, vai lá negociar. Chega do outro lado. Você, Mishra, vai negociar. Boa ideia. Aí chega lá, os dois encontram aí. Opa, que é isso, cara? É, chega, cara, vamos fazer a paz. Aí. Aí no meio dessa treta, chega uma Lorde meio sangue dos olhos do lado do Urza. Ele pega umas máquinas do Urza e vai atacando os Falage. Aí chega, Mishra, pera aí, velho, tem... Que porra é essa? Chama a gente pra fazer negociata e vem com treta pra cima da gente? Chega o Urza, não, mas não quero saber, mano. É treta garantida. Só fazendo um parênteses aqui. Não tá escrito nesse resumo aqui. E eu não sei exatamente quando eu colocar, porque eu não lembro em que ponto da história acontece. Mas tem uma hora que o Mishra dorme com a esposa do Urza. Ah, sim, verdade. Então é só pra tacar fogo na lareira, né? Só pra aumentar a treta. Esses dois definitivamente não têm noção, né, do que é irmandade. Não, com certeza não. Bom, enfim, o Mishra chispa dali. É. Aí chega pra chamar de velho, a gente tem que conseguir mais dessas tretas de dragão, velho. Só um não dá. E se não me engano, também não tá escrito no resumo, mas se não me engano, tem uma parte que eles tentam fazer mais Dragon Engine, só que eles não chegam nem perto do que eles acharam, né? Então, chega, okay. A gente tem que descobrir de onde esse bicho veio pra pegar mais. Ok. Então chega o Mishra pra chamar, velho, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra Coilos ver o que a gente encontra, né? Aí eles chegam lá, peraí. Que portal é esse aqui? Ah, meu Deus. Aí eles vão lá, entram. Putz, tem uns Dragon Ages moda focas gigantescos, destruidores. Aí chega, opa, velho, pegar pra mim aqui. Aí, mano, chega, eles tá lá tentando dominar os Dragon Ages. E chega um capiroto da Ordem de Geeks. Ô, velho, o que você tá fazendo aí? Quem é você? Aí, mano, opa, Shinnod, a gente tem que cair fora. Descobriram a gente. Aí vão lá, eles fogem e fecham um portal. Certo. Só lembrando, né, esse tal de Geeks aí, nós falamos dele, né, no, sim, na última história. Então, ele tá vivo ainda, ele tem mais de 2 mil anos de idade, então. Sim, sim. Ok. Ele é, aspas, é uma criatura perfeita agora. É, ele era um Tran que foi melhorado pela magia de Phyrexia, né? Okay. Bom, enfim, mano, a guerra vai escalonando, né? O Urza vai ganhando os aliados dele, porque, velho, o pessoal chega, velho, vem umas nações e chega, mano, aqueles falages são sangue no zóio, velho. São tipo os Dothraki lá do Game of Thrones, tá ligado? Nossa! Então, não, cara, fazer o seguinte, Urza, a gente vai dar você todos os recursos que você precisa, para essa porra aí, por favor. Enquanto isso, o Mishra vira o bambambam dos falages e, mano, ele vai lá e vai dominando nação atrás de nação, né? Então fica aquela empata foda, né? É, tipo, lado matando lado. Aí a guerra escalona tanto que, cara, eles estão devastando os continentes, tá? Tipo, tá acabando todos os recursos em nome dessa guerra, né? Isso é pra quem ainda não sabe, né? Como é que pode? Eles estão dominando nação depois de nação, esse território não acaba nunca. Bom, nós estamos falando de Dominária, né? Dominária é plano, muito grande. Dominária é o maior plano do multiverso. Dominária é... deixa eu ver... É o Amazonas. Se o multiverso fosse o Brasil, dominaria o Amazonas. É imenso, é muito grande. Né? É muito grande mesmo. Enfim, então no meio dessa empreitada, né, de meio de guerras, a Shinnod encontra um artefato trans chamado o Golgothian Silex. E é meio que, sei lá, meio que um... não sei como descrever, meio que uma taça bem rasa, sabe? Imagina uma taça dessas de troféu, sabe? Ok. Uma taça bem rasinha, assim, que tem uns escritos que descrevem um apocalipse. Ok. Enquanto isso, de volta a Coilos... Só uma coisa, só pra dar uma ideia pro ouvinte, o que esse Golgothian Silex faz... Não, vamos estragar a surpresa, cara. Falando o que a carta faz, será que ele estraga? Não, primeiro vamos falar o que ele faz na história, depois a gente fala tá o que a carta faz. Tá bom, fica óbvio, tudo bem. Então, de volta a Coilos, Deus, o Geeks chega lá pro Capiroto que tava perto e falou, o que aconteceu? O Capiroto chega, velho, apareceu os caras do nada aí, o pessoal que com certeza não é completo que nem a gente. Aí chega o Geeks, então aquela. O portal tá de volta ativa. É, então quer dizer que é minha chance de voltar pra dominar. Então ele vai lá e reabre o portal. É. E começa a começa a colocar seus tentáculos em Dominária. Então ele começa a atrair e dominar humanos. É. Ele cria a Irmandade de Geeks e vai mandando infiltrados pra cada um dos lados pra ir ganhando informação pro Geeks, né? Que, pô, faz 2000 anos que a galera não sabe nada de Dominária. Okay. E ele tem muito interesse em matar esses dois cuzões aí e pegar as duas metades da Porcione pra ele. Ah, imagino que sim. É o começo da corrupção firexiana entrando em Dominária, né? Isso. Bom, então no meio dessa treta, a Shinnod captura o Taunus. Então a Shinnod, garota serelepe que ela é, começa a torturar o Taunus, né? Porque. Aí, mas no meio da sessão de tortura, eles vão conversando, vê que eles até que tem muito em comum, né? Pô, você também é artífice? Você também aprende de um irmão cuzão do caralho? Eu também sou, cara. Eu imagino como essa conversa deve ter ido. Mais ou menos assim, a Shinnod põe aquela roupa de couro, prende o Taunus com umas cordas e umas algemas, né? De costas, assim, começa a descer chicotada. Aí começa a ver que tem coisas em comuns entre eles, né? Os dois meio que gostam desse sadomasoquismo. Aí começa pintar um clima ali, né? No meio dessa coisa toda. Aí então a Shinnod finalmente chega, cara, quer saber, tal? Não sei até que é gente boa, sabe? E pra não querer te torturar mais, é porque eu tenho que gostar muito de você. Então faz o seguinte: opa, sem querer eu deixei cair a chave das suas algemas aqui na sua frente. Vou fingir que não vi, você foge, beleza? Aí o Taunus não perde a oportunidade e se manda de volta pro Urza. Mas aí o Misha descobre, né? Eu não gostou nada disso. Você chega, puta, Shinnod, por que você foi fazer isso, né? É. E essa altura, tipo, os caras do Geeks já estão, tipo, super infiltrados. Aí chega assim no Misha, o velho: você vai deixar isso passar? Você não. Pô, ela soltou o seu prisioneiro de guerra. Você não pode deixar isso barato, né? Você tem que. Mano, o jeito é. Sabe? Aham. Aí chega o Mister assim: cara, você até que tem razão, mas eu não posso matar ela, né? A gente tem historinha, né? Então faz o seguinte: a Shinnod, pega suas coisas e se manda. Eu não quero mais ver sua cara aqui nunca mais. O braço direito do Mister, então, foi demitido. Embora, aí chega lá os caras e diz: bom, já que seu braço direito foi embora, acho que alguém tem que ser seu braço direito agora, né? Wink. É. Agora a Irmandade de Geeks é o advisor dele, né? O conselheiro dele. Então, nesse momento da história fica meio que óbvio que dos irmãos, quem tá lendo o livro passa a torcer pro Urza, né? Uh-huh. Porque os Firexianos, que são os malvadinhos, já estão do lado do Misha. Vão corrompê-lo, muito provavelmente. Aí, então, o Misha chega lá pra Irmandade Geek e esse cara chega: puta, cara, a gente tá ficando sem recurso, eu tô todo zoado aqui, eu tô passando muito mal. Eu não tô legal, cara, eu preciso do seu conselho. Aí chega a Irmandade Geek: cara, você tá passando mal, você precisa de recurso? Eu sei justamente o lugar pra você conseguir se recuperar, tá? É o seguinte, vamos voltar pra coisas, eu quero te mostrar uma coisa, né? Bom, enfim, cara, a guerra vai se estendendo por décadas. E tipo, um lado não consegue derrotar o outro e só tá detonando tudo quanto é país, né? Mas, enfim, aí sem querer querendo, o filho do Urza... a propósito, o Urza tinha um filho. Sim, mas isso não é muito explorado, né, na novela. A história do filho dele, não. Não, e a relação dele com o filho dele é... Você acaba aprendendo que o Urza é um péssimo exemplo de pai, né? Péssimo exemplo. Ele é ausente. Tanto que quando falam que as cores do Urza são branco e azul, ou só branco, eu chego... Não, cara, o Urza é completamente azul, velho. Você lê o livro, ele é azul e apenas azul, ponto. Talvez ele mude um pouquinho com medida dos livros passando, mas nesse momento ele é azul e azul. Enfim. Certo. Filho dele tá lá de boas, lá andando no ornitóptero dele, e sem querer ele cai numa ilha, um continente, aí chamado Argoth. Ele chega, olha aquela zoeira, nossa, cara, cheio de florestas, cheio de vida, velho, recurso aqui, vamos chegar e cortar todas essas árvores, uou! Então... É tipo Saruman, as duas torres, né? Isso, cara! Exatamente. Quando, né, o Goblin chega e fala: olha, tem uma floresta muito boa, com um carvalho muito bom ali do nosso lado. Aí o Saruman olha e fala: corta tudo. É, mas essa ideia é que nem o Barbarburi fala, né? Não, os orcs chegam e cortam tudo. Ah, mas por quê? Ah, porque os orcs gostam de cortar árvore, cara. Ah, e se você jogando Magic já viu alguma carta que tá dizendo Argotiana ou Argotiano, vem dessa floresta, né? Que normalmente são cartas verdes, são entes, né? Coisas de natureza. É, bom, é... Então, o filho do Urza caiu aí, ele consegue sair? Consegue sair, tipo, ele chega, vou cortar umas árvores, fazer uma jangada e cai fora, né? Mas um elfo viu, e pela regra da floresta você tem que fazer, se parecer um invasor, não tem conversa, é faca no olho e... Mas o cara chega, o cara tem pena do cara, né? Inclusive, se não me engano, o filho do Urza não corta nenhuma árvore. É tipo, o elfo meio que empurra uma árvore já morta, assim, na direção geral dele, pra ele usar pra fazer jangada, né? Ah, legal. Ah, então beleza. Então o Urza fica sabendo do continente. Opa, vamos lá, vamos desmatar tudo. Mas o bicho também fica sabendo: opa, não, eu quero desmatar primeiro. Aí eles vão lá e começam a tretar naquele lugar, né? Certo. Enquanto isso, os elfos centauros e trifocos estão lá, olham pro elfo, que é: puta que pariu, por que você não matou aquele canalha lá? Aí começa a treta e, tipo, na verdade, os nativos aí são meio que relevantes pra guerra, né? Só a treta entre as máquinas, eles são meio que casualidades, né? Imagina um elfo de Argoth nessa época. Você tá lá na natureza, deitado na sua rede, vendo os passarinhos, de boa, né? Quando de repente vem duas comitivas de navio, atracam, trazem umas coisas mecânicas bizarras e começam a tretar entre eles, no meio da tua floresta. É, pô, assim não dá. Pô, que tenso. Tenso. Bom, enfim, essa altura o Urza já tá velho, né? Já tá todo grisalho, enrugado, chega: ah, velho, mano, vamos dar uma mensagem pro Misha, vamos resolver essa treta mano a mano, velho. Já tá saco cheio dessa zoeira, velho. Enquanto isso, meio tempo, a Ashnod já tá meio que cansada dessa porra toda também. Ela encontra o Thanos e chega: ô, velho, beleza? Quanto tempo? Ah, seguinte, eu tô com esse Celix aqui, leva lá pro Urza, acho que ele consegue saber o que faz. As inscrições dizem que você tem que colocar todos os seus pensamentos da terra no Silex aqui, mas não sei direito o que significa, né? É. Aí, de repente, de um artífice muito bom pra decifrar isso aí. Talvez. Aí, de repente, aparece o Geek e chega: ô, velho, eu também quero esse Silex, manda aí pra mim. Aí chega a Shinari: ô, Thanos, cai fora daqui, deixa que eu seguro o Geeks. Mano, aí o Thanos não precisa falar duas vezes, ele pica a mula. É. Aí, enquanto isso, a Shinari vai lá e treta com o Geeks, e aí, infelizmente, a Shinari morre pro Thanos conseguir fugir. Beleza, então no meio do caos, chega lá o Urza todo velho, assim, com o cajado. Aí ele pensa: bom, tô tudo fudido, mas o Mishra também deve estar todo fudido, né? Então acho que não vai ter desvantagem. Aí chega o Mishra todo jovem, bombadão, gigantesco. Eu chego e pô, que porra é essa, cara? Como é que pode um negócio desse? Pô, essa Coca é Fanta, como é que uma porra dessa acontece, né? E aí? Aí, mano, eles começam a tretar. E o Urza consegue machucar ele, e ele vê que a pessoa que era Mishra não é mais. Ele foi. Agora ele é uma máquina. Ele foi totalmente corrompido pela magia Felixiana. Totalmente corrompido. Né? Por isso ele manteve a forma jovem dele. Isso, e muscular. Aí, mano, o Urza ficou: puta, mano, não acredito. O que esses filhos da puta fizeram com meu irmão? Eu sei que a gente tá numa guerra há décadas, a gente tá sempre tretando, mas ele comeu minha mulher, mas pô, ele é meu irmão. Aí mais ou menos nessa hora o Thanos chega: ah, cara, tô com esse prato aqui, eu não sei que utilidade ele tem, mas tô. Aí tipo, o Urza chega, olha, tipo, ele aí ele consegue sentir a força de todas as terras que ele já passou, todos os terrenos. Nossa. Aí, tipo, ele chega pro Thanos: velho, encontra um lugar pra se esconder. Corre. Porque o pau vai comer. Pica a mula. É. Aí então ele vai lá, vai lendo o Silex. Ele vai jogando toda a energia dele no Silex. E, cara, imagina uma explosão atômica. Ok, então vamos aproveitar esse momento pra ler o que o Silex faz, né? Faz isso. Pera aí. Golgathian Silex. Ele é de Antiquities, lógico. 4 manas pra descer, artefato. E quando você paga uma mana e sacrifica ele, o que que faz? Peraí, deixa eu ver. Eu falo então. Você paga uma mana e ele diz assim: paga uma mana e vira, diz: cada permanente que não é uma ficha que foi originalmente printada em Antiquities é sacrificada por seu controlador. Isso. Ou seja, destrói tudo que é de Antiquities. Exatamente. Ou seja, é uma bomba atômica, cara. Ele aniquila o continente inteiro, destrói tudo. Destrói os dois exércitos, destrói o Mishra, destrói a floresta, destrói tudo. Geeks consegue se safar. Ele consegue entrar no portal pra Flex no último momento. Mishra já era. O Taunus, ele se safou porque nesse meio tempo, né, da guerra, ele fez um... meio que um caixão. É. Se não me engano, era pra prender o Mishra, mas não tenho muita certeza, porque faz um tempinho que eu li o livro, né? É, pra conter o Mishra, a pessoa que estiver dentro desse caixão consegue ficar por um bom tempo, sobreviver por um bom tempo. Mas como o Urza falou, velho, se manda daqui e não tinha muita opção, ele se escondendo dentro do caixão e sobreviveu. Certo. Mas e como essa nova se chama Guerra dos Irmãos, e o Mishra é destruído nessa explosão praticamente atômica, eu imagino que a guerra em si termina aí, então. Termina aí. Só que teve uma outra consequência dessa explosão absurda. Isso, que o Urza causou. Pera aí, vamos por partes, né? Ok. Então, o último sobrevivente da explosão foi, claro, o Urza, porque... porque nesse momento ele virou Planeswalker. Ah, sim, a pilha dele acendeu. Naquela época o Planeswalker era semideus e uma explosão atômica é nada. E em adição a isso, a Mightstone e a Wickstone se fundiram a ele e agora elas são os olhos do Urza. Então agora ele não é mais... não tá mais pra de brincadeira, né? Sim. Na verdade, os olhos dele também, né, são substituídos pelas duas metades da Power Stone. Isso, né? Isso. Então, enfim, ele encontra o Taunus vivo. Aí chega, velho, Taunus, eu tenho que descobrir o que aconteceu com o meu irmão, cara, porque... aquele não era o meu irmão. Aquele não era meu irmão, né? Aí chega o Taunus, ô, velho, o que você fez aí? Destruiu o planeta inteiro. Que tal você ajudar a reconstruir? Não, desculpa, Taunus, eu preciso descobrir o que aconteceu aqui. Fui! Aí ele vai atrás das cavernas de Coilus? Não, ele sai de Dominária e... o Gogatian Cyrax teve várias consequências. A primeira, agora a Dominária está isolada dos outros planos do multiverso. Então, assim, o Urza sai e ele não vai conseguir entrar de volta. Peraí. Então, o Urza queria saber o que aconteceu com o irmão dele. Isso. Né? Enquanto isso, o Taunus queria, não, fica aí, me ajuda a reconstruir parte de Dominária. É. O Urza falou, bom, eu quero muito descobrir quem matou o meu irmão, que ele morreu faz tempo. O Urza chega, eu queria muito ajudar a reconstruir tudo, mas sabe como é, né? Sabe como é? O destino me chama. Não, e além disso, eu acabei de ganhar uma centelha, então eu quero descobrir como esse negócio funciona, né? Não veio com manual de instrução. Então deixa eu aproveitar um pouquinho pra ver como é que é ele. Puf, sai de Dominária. Sai de Dominária. Dominária agora tá isolado do resto do multiverso. Então o Urza sai e não vai conseguir voltar, nem o Planeswalker vai conseguir entrar de volta em Dominária. E Phyrexia, de novo, perdeu a conexão com Dominária. Então, a princípio, os Phyrexia não conseguem voltar. Okay. E teve outra consequência. Sim, o que acontece quando o Taunus começa a olhar pro ambiente? Sim. Começa a nevar. Que edição de Magic tem neve? Pera aí, calma aí. É porque o que acontece? A explosão criou uma gigantesca... além de tirar boa parte da energia do plano, criou uma gigantesca nuvem de poeira. E o que acontece quando você tem um monte de poeira cobrindo o sol? Matrix. Não, você tem um evento chamado The Dark, porque está tudo escuro. E claro, como está tudo escuro, não tem muito sol entrando, e agora sim, começa a nevar, né? Estamos... diz aí, MP, o que acontece quando a temperatura do mundo começa a cair? Olha, eu acho que começa a nevar, ou seja, era glacial. Então, é isso aí. Ah, próximos passos, então, The Dark Era Glacial. Isso. Então, é aí que eu tenho uma pergunta pra nossa audiência, cara. Porque, na verdade, próximo episódio pode ser um entre três. A gente pode ficar em Dominária e ver o que acontece em Era Glacial. A gente pode ir atrás do Urza e ver o que acontece no bloco de Urza. Ou a gente pode conseguir continuar seguindo a ordem cronológica de como as coisas foram lançadas. E ver as histórias de Legends. Ah, tá. Você então, decide. Você decide. Olha, eu... se para... eventualmente nós vamos falar de todas, né? De todas. Apesar de que, Legends eu não garanto assim, porque assim... Legends teve dois ciclos, né? O primeiro ciclo é meio que autocontido. O segundo ciclo a gente vai ter que falar, porque pelo que eu li, tem coisa que acontece no segundo ciclo de Legends que é relevante pra história, principalmente nas eventos de Time Spiral. Tá, mas só uma coisa, não é pra ficar cronologicamente correto, não é melhor falar de Kamigawa antes? Ah. Kamigawa acontece antes de Legends, não acontece? Ah, assim, é, acontece antes do segundo ciclo de Legends. Ah, ok, então a gente fala do primeiro ciclo, depois de Kamigawa e depois de Legends. É, não, o primeiro ciclo de Legends a gente pode falar quando quiser, é meio que autocontido, sabe? Então a gente não precisa ler nada antes e nada depois. Ah, ok. Segundo ciclo que a gente vai ter que determinar quando a gente vai ler. Então, fica a questão pros nossos ouvintes. É, o que vocês querem ouvir depois? A saga de Urza? Saga de Urza, saga de Ice Age ou Legends? É, se vocês não responderem, acho que vai ser default pra saga de Urza, porque foram os livros que eu li. Eu não li os outros livros ainda de Ice Age e de... Ok, só lembrando, o próximo episódio de lore deve ser daqui a um mês, mais ou menos, né? Um mês, isso. Legal. Então, pô, foi bacana essa viagem, né, Grilo? A gente viu a origem de Phyrexia, como é que o Giggs ascendeu, né? Um dos mega comandantes lá do Young Moth. Uhum. E agora também como Phyrexia foi redescoberta pelos arqueólogos e como a existência de uma Power Stone dividiu os dois irmãos, né, literalmente, criou uma guerra no continente inteiro que culminou na explosão desse Golgathian Silex e na centelha do Urza ascendendo. É, inclusive, você lembra que eu falei que o ano que eles nasceram, o Urza e o Mistra, quando eles nasceram é o ano zero? Sim. É porque a guerra teve um pacto tremendo em Dominaria. Tipo, teve um pacto escroto. Então essa guerra vai ser lembrada por milênios. Ah, ok. Acho que mais pra frente nas historinhas, que depois que passa 2.000, 3.000 anos de história, eles ainda vão mencionar a guerra, mas aí já vão inventar meio que um status de lenda, assim. Vai ser tipo, ah, você lembra da Guerra dos Irmãos? Ah, não, isso aí é só a história da carochinha pra aprender a dividir com o irmão, sei lá. Mas teve um impacto foda. Na história de Dominaria. É mais ou menos o impacto de uma festa de formatura, né? É. No nosso, no nosso sistema nervoso, no nosso estômago, né? É difícil se recuperar, né? É, tipo isso. Dá PT. É. Deu PT no plano. Isso. É. Legal, Grilo. Muito bacana. Beleza. E só lembrando, esqueci de dar nosso disclaimer no começo. O MP não leu o livro. Eu li faz um tempinho e tipo, contei a história baseada meio que em resumos pra lembrar das coisas. Então, só resumo mesmo. Então, se eu esqueci alguma coisa ou falei alguma coisa errada, só avisar que a gente corrige assim que possível, beleza? Sim, beleza, Grilo. Valeu. Vamos pra limpeza? Vamos lá. Vamos lá. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Muito bem, obrigado todo mundo por ter ouvido, obrigado Grilo por contar historinhas. Ah, tô sempre às ordens, cara. Vamos pensar aí no próximo episódio, quem sabe aí tem um tema mais mainstream pro pessoal, né? Eu já pensei no tema, não sei se você viu, mas eu coloquei um artigo das 20 coisas que poderiam ter matado o Magic. Ah, eu vi, eu gostei disso aí, eu gostei. Então, podemos falar, eu acho o artigo muito bom, a gente pode discutir ele semana que vem, que tal? Gostei da ideia, boa. Então, tá, beleza. Então, semana que vem, 20 coisas que quase mataram o Magic. Segundo 21 se o Jace Mind Sculptor não tiver na lista. Então, 20 coisas segundo jogadores de Magic. Sabe esse jogador de Magic que gosta de reclamar, né? Esse tema tem o perigo de ser altamente controverso, mas vamos lá. Vamos lá, então. Obrigado por ouvir. Não esqueçam nosso e-mail, mtgbrpodcast, tudo junto, @gmail.com, ou Twitter, que é @hackdoscast. Pode comentar também qualquer post da Liga Magic, qualquer post do WordPress, não tem problema, a gente tá de olho, tá? Nós agradecemos o feedback e, por favor, falem sua opinião. Qual história vocês querem para nossa próxima hora? Segue Urza, fica na Era Glacial ou volta pra Legends? Você decide. A voz do Tony Ramos atrás, né? Nossa, esse é antigo, hein? Valeu, pessoal, até a próxima, então. Até a próxima, até semana que vem. Beijinhos no coração e tchau. Tchau, tchau.